O ensino é algo tão importante, mas não é o ensino na dimensão intelectual, na dimensão acadêmica, como nós conhecemos nas coisas da terra. Embora comece pelo logos, só tem poder quando é rema. Logos e rema são palavras gregas para uma mesma palavra em português, que é palavra. Palavra em português pode ser logos, em grego, ou pode ser rema, em grego. São duas palavras distintas. Nem todo lugar onde lemos palavra está escrito logos. Tem muitos lugares que está escrito rema. E tem alguns lugares que está escrito logos. Por exemplo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A palavra que aparece nesse versículo, em Hebreus, é a palavra logos, que significa a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela leitura, audição, estudo. Disso, como palavra intelecto, palavra logos, conhecimento intelectual. Mas quando a palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus todas as coisas, e pela sua palavra todas as coisas foram criadas. É rema. Rema é palavra, porém no grego é um outro tipo de palavra, palavra vivificada. Bem, eu posso ter aqui na minha pele um pedacinho de vidro que entrou aqui. E o vidro fica ali muito fininho, ele penetrou. Se nele não tiver nenhum ser vivo, o vidro fica ali. Pode incomodar ou não, mas não vai gerar mais nada. Mas se naquele vidro tiver uma bactéria, um vírus, tiver algum ser vivo e penetrou aqui no meu corpo, ele vai gerar uma infecção, e tudo que aquele ser vivo gera de vida, que na verdade se torna em morte no nosso corpo, vai proliferar no corpo todo. A palavra intelecto pode ser algo que penetra na nossa vida e fica ali e não acontece nada. Mas a rema, que é a palavra vivificada, ela vem acompanhada de uma porção de vida, que é o sopro do Espírito, o Ruach Elohim, o próprio Deus, porque a palavra é Jesus, e ele penetra nas veias, nos músculos, no corpo, e ele toma conta de tudo, e ele começa a mudar tudo, e só aquele ser vivo começa a dominar tudo. E é Jesus, é a vida, é a palavra viva. E quando nós testemunhamos de Jesus, e quando nós vivemos, e quando nós pregamos assim a palavra, e quando nós ensinamos com a nossa vida, não apenas no intelecto, embora comece no intelecto, mas em toda a vida. Aquele bichinho que estava lá junto com uma palavrinha, um testemunhozinho, vai entrando e vai penetrando e toma conta de tudo. E na verdade, aquele bichinho é a vida. É o sopro, é o espírito na nossa ilustração tão simples, tão limitada. O Senhor quer que eu e você ensinemos as pessoas. Mas eu não posso apenas ensinar porque eu estou dizendo, não pode não, viu? A lei diz assim, a Bíblia diz assim, o ensino é quando ele vai acompanhado de um vírusinho. O vírus é um nome, uma palavra e uma ilustração inadequada até o extremo. Porém, é uma imagem perfeita. Você dá uma palavra, mas porque vive aquilo, aquela palavra vai acompanhada de uma porçãozinha da vida. Que ficou fincadinho lá, uma hora, ficou meio vermelhinho, que engraçado, ficou meio vermelhinho, vermelhinho. Daí a pouco o vermelhão aumenta, está alcançando uma área maior. Daí a pouco, tomou conta de todo o corpo. Porque a palavra de Deus, assim, ela vai penetrando, penetrando, penetrando, mais do que uma espada de dois gumes, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela faz tudo que tem que ser feito na vida. Paulo está dizendo, você vai ensinar. Vai ter hora que você, não, vem cá, deixa eu ler o texto com você. A Bíblia diz assim, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Busca primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vai ter momento que a gente vai abrir a Bíblia e ensinar como os irmãos estão fazendo lá na sua casa, como você está fazendo em algum lugar, mas naquela hora... O Espírito de Deus que está dentro de nós, Ele também gruda ali naquela palavrinha, porque fomos cheios de poder para testemunhar. E quando testemunhamos, vai junto um pedacinho do poder. E o poder entra e penetra aquela vida. E o ensino vai gerando transformação. E se ele é acompanhado da nossa longanimidade lá na frente, alguém volta e diz assim, pastor, tinha um furacão aqui dentro de mim. Irmão, você orou por mim aquele dia, ó meu vizinho, ó minha vizinha, você falou que Jesus ia fazer e tem alguma coisa acontecendo. Lá na frente, o Senhor vai nos mostrando que aquela simples palavrinha, um testemunho, foi acompanhado de poder. Irmão, não tem outra coisa mais tremenda, mais sobrenatural, mais poderosa, mais maravilhosa do que sermos usados pelo Senhor para compartilhar e testemunhar a palavra e essa palavra penetrar na vida de alguém e gerar tanta transformação que aquela pessoa decide, eu quero um outro caminho. A decisão, ela sempre virá depois que o Espírito de Deus penetrou e fez o que tinha que fazer. Alguns recebem isso quando ouvem uma mensagem e vêm à frente e declaram, eu quero Jesus, honestamente, genuinamente. Alguns fazem isso, talvez até sem saber direito o que estão fazendo, e pelo que declaram com sinceridade no coração, experimentam de Deus para valer. Mas eu e você não precisamos esperar que esta pessoa venha aqui, porque você talvez vai dizer, meus parentes, de jeito nenhum, eles acham que eu sou louco, que eu estou frequentando lá um bando de loucos, eles irem lá, de jeito nenhum, eles estão... Não tem problema, Senhor, eu vou continuar pregando para eles, mas não, pastor, eles não suportam eu falar nem o nome de Jesus, mas não é isso que o Senhor está nos ensinando hoje, não é pregar pregando, é pregar amando, fluindo a pessoa de Jesus, o poder, a graça, a unção. Nós vamos entrar num mês com uma estratégia de Deus. Talvez uma pequena experiência com três pessoas, mas que vai se transformar numa estratégia de Deus para as nossas vidas enquanto vivermos aqui. Eu e você seremos ganhadores de almas, de vidas. Ganhadores. Irmão, ninguém precisa mudar de religião. Ninguém. Com toda honestidade. É terrivelmente ruim que alguém que passou a vida inteira na Igreja Católica abandone tudo para mudar de hábitos. Isso é ruim. Nem Deus quer isso para a pessoa. Como é que pode? Depois de 60 anos, depois de 50 anos, depois de 70 anos, eu vou mudar de hábitos, de eu estava acostumado lá, eu estava... Olha, e é verdade. E muitos acabam vindo, trocando de hábitos, e descobrem tantos problemas, e descobrem tanta coisa. Nós estávamos conversando em Brasília, eu, o Azaf, mais alguns irmãos, o Rafa estava lá comigo, e nós estávamos falando sobre os árabes. E o Azaf estava dizendo... Os árabes, muçulmanos, são tão arraigados à sua religião, tão arraigados. Estamos falando sobre o mês de Ramadã, 30 dias de jejum, durante o dia não comem nada, depois do pôr do sol comem uma comida leve, muitas vezes pombo frito ou assado. Comem uma comida leve, fumam aquele fumo que é a tradição, o costume da amizade, passam a noite ali os homens, numa reunião, no dia seguinte, jejum, 5 orações por dia, o tapetinho, chega a hora, inclina lá em direção a Meca e Medina e adoram ao Deus deles. Irmão, pode parecer uma heresia, mas Deus vê isso. E Deus gosta disso. E Deus fala, eles são tão fiéis, eles são tão intensos. Ah, se alguém for e alcançá-los, e tirar a cegueira de Satanás dos olhos, e eles descobrirem Jesus. E o Asaf estava dizendo, quando eles conhecem a Jesus, ninguém precisa dizer a eles, você tem que ir ao culto, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. São os crentes mais fervorosos, mais intensos. E nós, como igreja, participamos disso porque ajudamos no sustento do Asaf, no ministério no Oriente Médio. E ele tem testemunhado que Deus está salvando vidas. Está organizando os congressos de louvor e de adoração lá no Oriente Médio, entre os árabes. E esse ano já veio, alguns irmãos já vieram lá em Porto Alegre. E para conversar com ele, nós queremos participar também. São árabes e judeus em Jerusalém que querem engrossar o congresso. E pode ser que eu vá com ele lá nesse ano em Israel. Porque eles querem organizar o congresso crescendo agora. O povo judeu quer estar junto com o povo árabe adorando a Jesus. Porque se converteram, experimentaram. Ouvi o testemunho dele. Um sheik árabe. A esposa caiu enferma e ele rodou o mundo em tudo quanto é médico. E todos os médicos no mundo inteiro falaram, pode voltar com ela para casa, porque ela está à morte, não tem solução. E o Asaf estava contando que a maioria dos imigrantes nos países ricos árabes são filipinos, porque os filipinos falam árabe e a maioria deles são muçulmanos. Mas muitos filipinos são cristãos. E havia na casa daquele sheik uma menina cristã que falou assim, desculpa, ela está à morte, mas se o meu pastor vier aqui orar por ela, o meu Deus cura ela. E foi literalmente o que aconteceu. Os irmãos foram lá, oraram por aquela mulher ficou curada, e aquele árabe começou, aquele sheik começou a falar assim, eu quero, quanto vocês precisam, quanto vocês querem, eu quero ajudar vocês, eu quero... Eles falaram assim, nós não queremos nada, não precisa, está feito o que tinha que ser feito. No final, aquele sheik disse, não, agora então eu quero fazer uma coisa, ao invés de vocês cultuarem o seu Deus, escondido como tem que fazer, vocês vão cultuar a partir de hoje aqui no meu palácio. Está aberto para vocês cultuarem esse Deus. Irmão, aquela menina, ela não sabia talvez pregar, ela não sabia dizer palavras eloquentes, mas ela só fez como aquela pequena hebreia na casa do general Naamã. Ela só testemunhou, como eu e você vamos fazer com essas vidas. Assim, olha, eu estou orando pela sua vida. Hã? Orando o quê? É isso, reza mesmo, que eu preciso. É assim que eles falam muitas vezes. Ih, não precisa, esse fanatismo seu lá, não pensa você que eu vou ser crente lá com você, porque eu não vou não, viu? Mas você também não está, assim, vai sim, você vai ver, você vai estar lá comigo, cantando, louvando igual crente. Não precisa a gente também ser assim. Porque a gente está falando na mesma dimensão. Você vai dizer, não tem problema, você não precisa vir. Mas você pode saber que tem alguém que está orando por você. E tem mais. Toda a igreja está orando pela sua vida nesse mês. Deus está atuando sobre a sua vida nesse mês. Olha, isso é o suficiente para fazer o que a Bíblia diz, juntar brasas vivas sobre a cabeça. E não apenas no espírito daquela pessoa, mas contra todos os espíritos malignos que aprisionam, que escravizam. E nós vamos experimentando não uma conversão de ideias religiosas, mas uma experiência real com Jesus. Muitos hábitos mudarão. Muitas rotinas serão substituídas pelo mover do Espírito Santo. Porém, serão consequências de uma transformação pela experiência em Cristo Jesus. Timóteo, prega a palavra com a sua vida, a tempo e fora de tempo, com o seu silêncio, com o seu ensino, mas com longanimidade. Talvez esteja na boca dos crentes a maioria das palavras que Satanás precisa. Ali não tem jeito, não. É tão difícil. Você não conhece minha mãe. Você não conhece meu pai. Você não sabe como são meus irmãos. Você não sabe como é que é lá em casa. Você não sabe como é que é minha família. Você não tem ideia. Ali, olha, ali não tem jeito. Ali, ixi, ali não tem jeito. Não. Ih, fulano, você já pensou assim, se o pastor soubesse como é que ele é? O pastor também ia achar igual a nós. Que não tem jeito. Já pensou se o seu pastor falou assim, irmã, ali não tem jeito mesmo não, viu? Desculpa, mas seu marido não tem jeito não. Nós já pregamos, não tem jeito não, viu? Que evangelho é esse? Se eu não poderia dizer isso, nem você vai dizer a mais. Mas nós vamos dizer, estou declarando, Senhor. Estou pregando daqui a palavra do Senhor. Jesus está indo de encontro àquela vida. Senhor, nós queremos estas vidas salvas, transformadas. Você vai ter a alegria de entrar comigo lá nas águas daquele rio e batizar aqueles irmãos que o Senhor vai te dar. Vidas.